3831, desça para 2000 pés, o ajuste é na 096, autorizado, ILS-XT, reporte estabilizado. 2000 no 096, reporte estabilizado, 3831, pode descer direto para 2000? 3831 não está autorizado, cancelado a restrição em pelo. Só a restrição em pelo, 3735, desça para 4000 pés, o ajuste é na 096. 3081, no solo aos 3 4, direita, TFE Eco. Chamo controle solo no 2119. Eco 219, obrigado. Solo boa, tá? 3081, livrou mais. 3081, livre táxi via Alfa e Juliette, que é o portão 612. Alfa, Juliette, portão 612. Você sabe informar se o pessoal do apoio médico está funcionando também? É, a gente informou já duas vezes aqui a Infraero e a mesma deve ter providenciado o apoio médico aí no 612, é que devido aqui às edificações a torre não consegue visualizar o gate, ok? Tá, ok, obrigado. Nada. O localizador já visual como 0, tá 3231. 3831, complete a aproximação final, chame torre na frequência do 18, decimal 9. Ok, 1895, obrigado, boa noite, 3831. Solo Salvador, 3858, pushback, acionamento no 2. O portão 2, tá 3858, está autorizado e chame táxi. Autorizado, reportará. Azul 2795, desça para 2000 pés, o ajuste no 096, autorizado LSXC, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado 2795. O externo, final ILS no 0. 3831, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 089. Ok, livre pouso não no 0 para 3831. Academia 3-1-3, na Apoio de Alagoinhas, para interceptar a chegada BOMF, desça via para 4.000 pés, o ajuste no 0-1-6. Desça via para 4.000, é tudo que você BOMF? 3-1-3, autorizado BOMF. Controle, o Oscar Mike Yankee atinge, mantém 050, conde aos 58. Oscar Mike Yankee, copiado. Mike Lima Alfa, táxi aprovado, chame no ponto de espera da Papá, ajuste no 0-1-6. São 3831, no salão 40, direita, táxi Foxtrot, 121, decimal 9, controle solo. Fox 219, está 3831. Para o táxi. Cara, está 3858. Tá livre o táxi à direita e no ponto de espera da 0 Torre, 1895. Salvador, tá 3831. 3831, da TAM, táxi autorizado. Alfa Juliette, portão é o 07. Alfa Juliette 07, tá 3831. Puxa, senão. Portão 05, aguarde só um instante o 6310, a previsão é 2 minutos devido a uma aeronave da TAM que vai ingressar no pátio. Vocês estão aguardando. Conselho de Salvador, boa noite, 4298, Bahia 9, cidade, cidade. Azul 4298, boa noite, via chegada Mare, desça ao nível de voo 050. Via Mare, desce já de cima, desce 4298. Azul 2795, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 110 graus, 099. Livre pouso, Azul 2795. Estima de direção da região de velocidade na chegada, tá? Ok, o Papa Romeu November Oscar Whisky na plata, tá autorizado o local. Salvador, Salvador, no corredor Axé, a 1000 pés, decola da 1-7, o controle 1-9-35, torre 1895, e o transponder, acione o 0160. Gente, Mike Lima Alfa, mantenha a posição. November Oscar Whisky, chame a torre para acionar e taxiar. Chame a 6310, zero, aeronave da TAM passando agora à sua esquerda em táxi. Em livre pushback e acionamento, reporte táxi 6310. Controle pushback November, a sua mensagem veio um pouco chiada e intercortada, confirma. November, a sua mensagem é inteligível, faça um check rádio, por gentileza. Autorizado a alinhar e manter pistão zero. Motor de Salvador, muito boa noite, pistão 3305, informação expert. 305, via chegada Mari, desça ao nível de voo 060. Via Mari até 060, pistão 3305. Chame controle solo no 21 no decimal 9. 2295. Solo, azul 2795. Azul 2795, tá livre do táxi. Via Kilo para o Pátio 3, fique atento ao sinalizador. Kilo, Pátio 3, ficar atento, 2795. 910 graus, 079. Obrigado, Deco Online, não. Mike Lima Alfa, 2 minutos para decolagem, ok? Mantenha a posição. Controle 6393 do Ultrané, confirme que o está autorizado para o procedimento. 6393, aguarde a autorização do procedimento. Prossiga em exercício para 4 mil pés na chegada. Exercício para 4 mil na chegada, 6393. No 09, autorização Fortaleza. Olá, Cidadania 3, no zero táxi. Realmente, no 83, só gostava. Eu, Oxinânia 3, no zero, livre táxi, em frente, via Pátio Índia, Porto Espera da 10, 18, 9, 5, 14. Boa viagem. Confirme a última aeronave que modulou o solo. Gol 0096, autorização Fortaleza. Gol 096, está autorizado Fortaleza, 370, nível via Upper Zulu 19 até Bangu, após conforme o plano, decola da 10, saída Momo, transição Frote, o controle 119 decimal 35 e o transponder 5507. Ok, sobe na Momo para o 370, TAM 3858. Próximo. Controle 1935, transponder 5507, voo 1096. Correto, voo 1096, chame pushback e acionamento. Cortará. Mike Lima Alfa, decolagem autorizada, pista 17, vento no 00 graus, 079. Pode estabilizar. 10 para 2, mil autorizado e elétrico, repórter estabilizado, 6313. Lançamento Gol 1096. Pode 298, após o estado, pode dirigir. Com a 298, desça até 3 mil pés, o ajuste no 096. 3 mil, estado no 096, com a 298. Cané 6393, voe Duna. Presente Duna, 6313. Mike Lima Alfa, decolar ao 50, controle Salvador 1, 19.35. Mike Lima Alfa, controle Salvador 1, 19.35, obrigado. O papá, papá, Mike Lima Alfa. Mike Lima Alfa, contato radar, se mantém 1.90 na saída Conde. Subir, mantém 1.90 na saída Conde, Mike Lima Alfa. Azul 4298, vetoração para sequenciamento, mantém a proa 035, seu limite ao localizador. Proa 035, limitado pelo lock, azul 4298. Chanel 6390, informo mantendo posição, aeronave efetuando o cruzamento do campo, ok? Aguarde. Pessoal, aguardar a 6390. Tem o Mike Limau? Sim. Boa, prossiga. Boa noite, tá a coordenação 380, Galeão. Ok, está autorizado, Galeão 380 nível, via OP November 857 até Moço, a decolagem da 10, saída da El, após Leda, e após Leda, voe direto para a posição Irune, onde intercepta a EP November 857. O controle 119.35 e o transponder 5517. Ok, boa noite, está autorizado, conforme 380 Galeão, EP November 857, Moço, decora 10, Dael, Leda, Irume, Onixone, intercepta a aerobia respectiva. 1975, o controle aciona 5517. Está correto, 3081, chame para o push acionamento. Montará na posição 62. Para o táxi Gol no 096, 3 horas, Teresina, PLB 132. Estou afiado, Gol no 096, livre táxi pelo Pátio Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Já Pátio Índia no ponto de espera da 10, 1895, obrigado, boa noite. Boa. Você direto pro papapá Mike Lima Alfa, voe Conde. Direto Conde pro Mike Lima Alfa. Conde, proa de Conde. Lima Alfa copiou o controle de salvar na proa de Conde? Positivo, direto Conde pro Mike Lima Alfa. Pode cancelar nossa inspeção em Itape, então 3305. 3305, pessoal da gestão de altitude de Itape. Então, 3858, solicite ao centro Recife na frequência 125.45, alternativa 26.85. 2545, 2085, Recife, boa. Então, 3605, está autorizado em LSX, tem reporte estabilizado. Reporte será estabilizado em LSX, Greycounter 3305. Senhor Salvador, Oxalha 6310, boa tarde. Boa noite, na Caju. Cuca, Caju. Na minha 310, boa noite, contato radar, para o 350, Rui Jamo. Bajamo, 6310, 9300. Seria azul 4298, estabilizado em LED. 4298, chame torre, na frequência do 8, decimal 95. 295, azul 4298. Salvador, boa noite, azul 4298, final 8000, estabilizado. Azul 4298, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Torre Salvador, 6313, confirma ele de pouso. Afirmo, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 00 graus, 089, Xané 6313. Já, torre de pouso, 6313. TAP, chegada a Mari, descendo por 050, 2782. Pode descer no ideal daqui a 30 milhas, 2782. Autorizado azul 2782. Enter. Boa noite, Gol 1090. Pronto no ponto espera 10, visual com tráfego na pista. 1096, mantém o ponto de espera. Mantém. Meu Oscar Mike Yankee está a 4 milhas da posição Conde, o serviço está da terminal, chama o controle Aracaju, na frequência 120.3. Oxalá 6313, solo 57, livre à direita, chama controle solo 121.9. Direito, chama solo 121.9, 6313, pega. Tá. 5974, via chegada Bonf, desce ao nível de voo 060. Via Bonf para 060, 1.10 graus, 079. Teve pouso, só no 0, pode 298. Controle Salvador, boa noite, 3662, 2776. 3662, boa noite, via chegada Mari, desça para o nível de voo 080, inicia redução para 2509. 259, via Mari, para o caso de ferro, 3662. Na guarda do Brian, piso alto, 3305. 3305, complete a aproximação final, chame torre na frequência no 8, decimal 95. 1895, 3305, obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, 3305, 8 milhas do toque. 3305, continua a aproximação, aguarde, pista livre. Ciente, 3305. 82, oi Duna. Direto Duna 2782. Azul 4298 no salão 59, livre à direita, chame controle solo no 219. Salvador, azul 4298, na Azul 4298, tem livre táxi via Alfa Juliet, portão 01. Alfa Juliet, 01, azul 4298. Último estacionamento na 62, o TAM 3081. Autorizado, TAM 3081. Chame. Chame táxi. Visa 10, TAM 3305. 1096, visual com Airbus da TAM final. Visual. Após passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter, visa 10. Após o TAM, mantém 10, gol 63-10, chame Centro Recife, na sequência 1-2-5-3-4-5, alternativa 2-6-8-5. Alexandre Beatriz, 1-0, copiou o controle? Consigo, 1-3-10. Chame Centro Recife, na sequência 1-2-5-3-4-5, alternativa 2-6-8-5. 5-5-2-6-8-5. Tem falta de quantas milhas para descida? Descendo no momento, 2782. Desça ao 050. 050, 2782. 3662, seduza para 230. 3662. Cancelar o voo, não vai voar mais? Gente. Boa noite. TAM 3305, no solo 02, direita, taxiway Foxtrot, controle solo 1219. Foxtrot, 1019, 1019. 2782, desça para 2000 pés, o ajuste 1097. 2097, 2782. TAM 3662, desça para o nível de voo 050. 050, TAM 3605, TAC autorizado, via Alfa e chame antes da Juliette. Autorizado, 096, decolada 04, controle Salvador 119, decimal 35. Olá, 3. Chegou 1096. 1096, contato radar, subindo para o nível de voo 370 via saída Momo. Saída Momo 370. Juliette, o 3305, ingresso no pátio, portão 05. Ingresso para o portão 05, 3081, 109 agora, 330 barulho. Está 3081, aguarde a aeronave da companhia que está taxando aí para o gate 5. Após o mesmo, prossiga o táxi pelo pátio e Índia. Ponto de espera da 10, torre 1895. Repórter da companhia, da centraço, táxi da 3081. Fiz 662, desce até 4 mil pés, o ajuste é o 9097. 17, desce para 4 mil pés, 2662. E companhia? Informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 18 milhas no rumo oeste, cruzando 070 para o 370, é um Boeing 738. Gente, ouviu o 5946. 5096, informa o tráfego na sua posição de 2 horas a 17 milhas no rumo sul, cruzando 100 para o 060, é um Boeing 728. Ciente do tráfego, voo 1096. Lima Alfa, passo da Conde agora, o serviço está terminado, chama o controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. Passo Alfa, chama Aracaju, 120 decimal 3. Tan 3662, reduza para 1909, vai seguir o tráfego à frente, tá? 9 milhas, é um ATR 72. Desça até 3 mil pés. 3 mil pés. Reduza para 199, Tan 3662, né? Salvador, muito boa noite. Tan 3081, não vai assistir o ponto de espera da 10, pronto. Localizador. Direita 230, limitado do localizador, viu 5964. 079. A linha de cola sem parada, Tan 3081. Estabilizado no ILS 2782. 2782, complete a aproximação final e chame torre na frequência 08 decimal 9. 1895, boa noite. 59, 74, desça para 4.000 pés, o ajuste é no 096. Para 4.000 pés com no 096, Rio 5974. Torre Salvador, boa noite, Azul 2782, estabilizado no LS X-Ray. Azul 2782, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre. Ciente, 2782. Do 1096, chame Recife, 12545. Recife, Recife. Desça para 2.000, velocidade 170 nós. Para 2.000 com 170, e o 5974. Decolada 1-0, controle Salvador 1-19, decimal 35. 119, decimal 35, Santos 3081, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo apoio. Azul 2782. Avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 00 graus, 079. Livre pouso 2782. Com referências para curva direita, caso autorizado, pro direto Leda. Tamprito 81, Salvador. Contato radar está autorizado, voa Leda, suba sem restrições. Direto Leda, sem restrições, para o 380, sob contato radar, está 3081. Rio 5974, esquerda, pro 120 para o localizador, livre LS e aguarde trancharé. Pro 120, localizador, Rio 5974. Restrito ao nível 360 e voe direto seguro. Direto Porto Seguro, restrito 360, TAN 3081. TAN 3662, estabilizou? Estabilizou, TAN 3662. Quente, chame a torre, 1-1-8-9-5. 95, 3662. Localizando o Rio 5974. Ciente, está 7 milhas e meia para o externo, tráfego à frente da TAM 6 milhas, chega o trem, torre 11895, Rio 5974. 6895, Beto. Salvador, boa noite, tá 3662, final, pista 10. 3662, aguarda o pista livre, tem legal no 0 no meio. No 0 no meio, aguarda o pista livre, tá 3662. Torre, cordial, Rio 5974, estabilizado LS da 10, baixo da lata. Descanso de Maxão, número 2, Capuz, Salvador, Rio 5974, aguarde pistão. E a aproximação, aguardando a transação, Rio 5974. Azul 2782, Sola 54, direita 121, 1219, salve. Direita 219, boa. Salvador, boa noite, 2782, livrando na Delta. 2782, boa noite. Alfa, Kilo, Pátio 3, fica atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, 2782. Privado, estando 0, com 0 no meio, está 3662. No solo, azul no meio, libere próxima direita, 1219 solo. Libere próxima direita, 219, 3662. Salvador, boa noite, tanque 3662, visando pista, instruções. Autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 09. Autorizado pouso, vento 10, Rio 5974. Salvador, muito boa noite, é o Rio 5972, Change X-Ray, descendo para 1 no Mesan. Rio 5972 ao controle, eu quero encurtar sua trajetória, algum inconveniente? Negativo, senhor. Gente, desça para 5000, ajuste no 0 no meio e vou direto pelo, para a final da chegada Bons Pista 10. Gente, descendo para 5000, no 0 no meio, na proa de pelo, 5972, obrigado. Sossega. Liberada a velocidade, né? Entendi. Pode manter a high speed na DC? Vou deixar seu critério. Obrigado. Pronto, 3081, chame Recife, 1251. 1251, grato, uma boa noite, né? 74, no solo, 18, direita, 1219, salve. Direita 1219, salvo. Salvador, boa noite, Azul 423, transfere Papa 285 no 60, Azul 4235, voo e bomb, desça para 6017. Tá 362 via Juliette, portão 8. Juliette, 8, 362. Solo Rio 5974, livrando na sua escuta. Boa noite, Rio 5974, taxa autorizada de Alfa Kilo, pátio 3, atentou o sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, atentou. Salvador, curva esquerda, voe para Alagoinhas, desça para 7000, ajuste no 017. Dois, 28 milhas, terça, sem restrições para 2 mil. Sem restrições, 2 mil, 5972. tráfego Salvador, muito bom. É 63, 63, 64, autorização São Paulo Guarulhos, 63. 6313, mas tem escuta agora, corta. Azul 4235, desça para 4000. 1246, desça para 5000. 5000, pés por 1246. Salvador, Oceania 3-3. Oceania 3-3. Oceania 9-3-3. Afirmo. Autorizado Guarulhos, nível 360. Via Pêndulo 1-0 até Taubaté. Decolagem da pista 1-0, curva direita. Perfil de saída da EL, Leda pós-Mótiva. Aciona 5523, controle Salvador 1-119-35. Autorizado para Guarulhos, nível 360, Pêndulo 1-0 até Taubaté. Escola na 1-0, curva direita da EL, Leda Mótiva. Correto, reporta pronto, portão 04, eu chamei a 1303. Autorizado ele, acesso 423. Localizador visual com campo 5972. Gente, cheque o trem, chame a torre. 11895, Rio 5972. 1895, obrigado, 5972. Salvador, muito boa noite, é o Rio 5972, estabilizar o localizador, visual com campo. Rio 5972, QNH 1097, utilizado pouso pistão 0, vento 1 no 00 graus, 09 mais. Autorizado pouso, pista 105972. Siga 3295, boa noite. Autorização Guarulhos. Então, 3295 autorizado. Guarulhos, nível 340, via PES 190 até Taubaté, Tango Bravo Eco. Decola 10, curva direita. Dael, Leda Morte, vou perfil de saída. Aciona 5594, controle 1199.35. Autorização Guarulhos, nível 340, absoluto 10, até Taubaté, decola PES. Correto, a porta pronta. Na 63, ano 3, para o posto de estacionamento, está no 4. Na 63, ano 3, autorizado, portão 04, reposta táxi. Contra o táxi.